5329 no solo 31. Ao livrar à direita, chame o solo 121, decimal 9. 1219, boa noite. Boa noite. Trip 5329, Trip 5329, prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o 43, a posição é a 04. Alfa Kilo, 43, 04. Salvador, Pós-Delta 3520, está estabilizado, baixado, checado, passando externo. Bom dia, o TAN 3520, tráfego avistado, ajuste agora 10 no 4, tem livre pouso na 10, vento é 160 graus, 059. Pouso no 0. TAM 3520 no solo 39, ao livrar à direita, chame o solo 1219. À direita 219, obrigado. Alô Salvador, uma boa, TAM 3520, livrando, você escuta. Bom dia, TAM 3520, táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 03. Alfa Juliette 23, TAM 3520. solo Salvador. Solo Salvador, uma boa, tá? 3520. Tem que encaixar, né? Utilização Aracaju. Tá, 3520. Bom dia. Autorizado Aracaju, o nível 190. Decola da pistão no zero, curva à esquerda, saída Cuca, após Jambo e após direto na Caju. O controle 119.8, o transponder é o 5412. Correto, e chamo para o puxa acionamento, 3520. Camarada, 3520, pirata. Solo Salvador, é o TAM Mike Hotel Uniforme na posição 4 do Pátio 1. Mike Hotel Uniforme, prossiga. Mike Hotel Uniforme, prossiga. Solicitando autorização de gira de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Gente, reposto interno, Mike Hotel Uniforme. Reportamento. Salvador, uma boa, 3520, estamos no 3, receba em funcionamento. Gente, o 3520 está livre e chame para o táxi. Mara, táxi da 3520. Solo Salvador, é o Sam Michael, você é uniforme, informa que é um sugiro de motor em marchamento. Muito obrigado e um bom dia. Nada, bom dia, Michael, você é uniforme. Táxi da 3520 POV 141, autonomia de 3 horas, alterna Recife. Gente, tá 3520. Livre o táxi. À direita e no ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Realizado o táxi, ponto de espera 1895. Muito obrigado, até daqui a pouco. Thank you. Solo Salvador, bom dia, Gol 1173, informação. Charlie, autorização Guarulhos. Chegou no 173, aguarde um minutinho, cover, Guarulhos. Guardado. Fazer uma boa da 3520, ponto perto da 10. 3520, boa, bom dia. Livre decolagem da 10, vento 150 graus, 05 nós. Livre decolagem da 10, para essa 3520. Voo no 173, cópia. Tá pronto, vamos no 73. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, via AP Zulu 10. Até Bridge, após AP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Porto de Caldas. Decolagem da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva. O controle 19, decimal 8, e o transponder é o 5415. Gol 133, autorizado em 360 Guarulhos, decola da pista 10, curva direita da El, transição Motiva, controle 198, 5415. Intercepta a Pazul 10, Bridge, a Pazul 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Postos, gol 1173. Tá correto, correto, gol 1173, chame para o puxo e assinamento. Tragamos, gol 1173. Botão 3520, decolado aos 24, chame o controle. 119 decimal 8. 198, 3520, até daqui a pouco. É.